feliz. Juntinhos nós aqui estamos a cantar, todos a sorrir, com amor pra dar, a todos agradar e a vida abraçar. Sempre a pular, vendo o sol brilhar e a noite de luar, o amor sentir, esportes praticar e juntos a correr. Correr.